보이스 크라죠. Mandando o computador T3U, mais um ponto de espera da 104. Mantém ponto de espera da 3191, autorizado a alinhar e manter a pistão no zero. Vem até o zero, sou 3191. Victor Charlie Oscar, autorizado táxi de apetite 1, Índia, ponto de espera da pista 10, chame a torre 118, decimal 95, ajuste 10, 16. Chané 6200, táxi Alfa, mantenha esse do Juliette. Alfa, mantenha do Juliette, 6200. Força aérea 2591, autorizado a alinhar e manter pistão 10. Autorizado a alinhar e manter pistão 0, 2591. Lâmina 200, ingresso via Juliette, gate 08. Juliette 08, Lâmina 200, obrigado. Sam 3191, decolou os 24, controle Salvador 1208, bom voo. 1-20, decimal 80, obrigado, tem um excelente trabalho, Sam 3191. Igualmente. Salvador, bom, tá 3191, passa 1600, ascensão 360 da EL. 3191, contato radar, tudo via saída da EL para nível 360. Via da EL, ascensão 3620, tá 3191. autoriza direto da El, o TAM 3191? Autoriza Leda. Leda, muito obrigado. 591, autorizado de decolagem, ventona 60 graus 071. Autorizado de decolagem, 0 por 0285. Papa Romeo Victor Charlianska, após a rolagem do Embraer 190 na Força Aérea, autorizado em área manter pistão na zero. Força Aérea 2591, ACN 5016, decolou aos 26, controle Salvador 1208. Afirmativo, acionará 5016, Salvador 1208, muito grato, 2591. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 2591, por transição eleva. Alvino, bom dia, está contato radar, acima DGO 380, após 2003, voo Elefa. Após 2000, voo Elefa e autorizado nível 380, Força Aérea 2591. Turma, alvino, reporte visual com campo. Papa Romeo Vitor Charlie Oscar, autorizado de decolagem, ventos 160 graus, 119. Papa Romeo Victor Charlianska, decolou os 29, controle Salvador 1208. Foi Salvador 208, Victor Charlianska, obrigado. Foi Salvador, bom dia, Papa Romeo Victor Charlianska, passando 3000, subindo a Bael. Vitor Charlie Oscar, contato radar, subindo 430 na TVL. Subindo 430, Vitor Charlie Oscar, alguma chance de voar direto Motiva? É isso agora. Guarda. É, agora eu preciso de fator. Brasil 482, é, Madeira 2482. 482, voe na presente 9366, mantenha high speed e decida ao nível de voo 200. High speed 200, 366, Brasil 482. Você passou 9500. 9500, retração para o sequenciamento. Curve à esquerda na proa 050. Esquerda 050, azul 9500. Isso até o nível de voo 050, azul 9500. Esquerda 050, azul 9500. Contra o Salvador, muito bom dia. Voo 1162, transformação 1. Voo 1962, desça até o nível de voo 220, aguarde para prosseguir mais na descida, reduza para 2509. 502209, aguardando para a descida, está na redução, voo 1962. Aqui, 200, azul, bateria de 2502. 2402, vai descer até o 1190. Para só por ano zero, Guardião 01. Guardião 01, falou aos 32, controle Salvador 1208. 1208, controle. Para a 3191, Recife 125110. Recife na precisão 251, alternativa 123, decimal 8. 7-3191, vai chamar Recife 125, decimal 10, 0123, decimal 80. Obrigado, boa. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prosseguir. Decolar Salvador, a seus curtos, acionado no 791, adicionando aqui a disposição de patrulhamento, iniciando com Litoral Norte, posteriormente, Subúrbio Salvador. Gente, aqui do controle, é que o Movendo foi na sequência no 8.95. 8.95, Movendo. Azul 4082, desça para o 060. 060, Patrícia. É, confirmado, a senhora quer que a gente bate a raiz, sim? Estimativa, Azul 4082. O azul 9500 reduza para 2309, desce até o 050. 2300, 050. O 1962, alteração para estabelecimento, esquerda na proa 040, limite radial 277 Salvador, desce até o nível de voo 080. 040, é Samar Novembro, para o serviço de formato e alerta, chama recicla, frequência 126.0, alternativa 128.8. Afirmativo. O 1962 reduza para 2309, número 3 na aproximação. 2309, número 3 na aproximação, 1962. 02591, Recife, na frequência 9260. Daí 2591, copiou o controle? Não vai baixar de travado. Tango Eco Zulu November, pouso autorizado pista 1 na 7, vento 1, 50 graus, 099. Nível pouso November. Estou chamando para o chuveiro de acionamento, vamos 094. Autorizado para o chuveiro de acionamento, chamo pronto para o táxi, azul 4207. Autorizado para o táxi, 4207. Qual que é o número que chamou para a autorização? 3895, para a informação de viagem. Então 3895, pronto 4. Para o aeroporto de Guarulhos, autorizado via Upper Zulu 10, Piraí, direto Umbad, Upper Zulu 44, Pagog, nível de voo 340, subida da EL, Leda, Motiva. Após decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5066, controle 120.8, torre 18.95, 3895. 3895, tem que ser autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, via Alterzulu 10, Piraí, Umbade, Alterzulu 44, Pagode. Decola da pista 10, da EL, Leda, Mótica, curva direita após a decolagem, estará 5066, e o controle em 1208, da 3895. Então, 3895 correto, chegou pronto para o feedback no momento. Posaremos, obrigado. O Azul 9500, retoma navegação na ponte Serra Vita 368. Serra Vita 368, o Azul 9500. Azul 4082, desça para 2500, autorizado a RNAVE, reporte Serra Vita 366. 2500, chupa Serra Vita 366, o Azul 4082. Autorizado nível de voo 360, via Open November 857, Monsu. Subida da EL, Leda e Rumi. Após decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5067, controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, decola 10, da EL, Leda, Leda e Rumi. Com curva à direita, superior até November 857, Monsu. 5067 transponder 120 decimal 8, controle, portão é o 7, o bono 556. Bono 556, correto, chamo pronto para o feedback seu momento. Chamará, bono 556. Bono 62, certo, uma navegação na ponte Serra Vita 368. Serra Vita 368, bono 62. 9500, deita para 4000 pés, o ajuste é 9096. 4 pés, o azul 9500. Vale a pena que prossiga. Eu vou na ponte nova, ponto segue para lá. Gente, mantendo 500 pés na escuta controle, reporte iniciando o sobrevoo na ponte nova. Vou levar a mão de nada. Você me responde estacionado? 0170. Ocupei. 0170. Sim. Bono 790, aguarde o quarteto. Aguarde, minha feira. Fuca, transição Caju. Fuca, Caju, obrigado. Salvador, o azul 4207 para táxi, com 123 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna São José do Rio Preto. Azul 4207, táxi via Índia, ponto de espera 10, chame a torre 1 no 8, deixa 95, ajuste 10 no meio, bom dia. Táxi via Índia da ponte espera 10, com lá com 895, com 1099, ajuste azul 4207, obrigado pelo trabalho. Pessoal pouso em Valença? Como, cara? Pessoal pouso em Valença? Afirmo. Tá de pouso? Eu não tive táxi. O 4207, qual ponto de espera da outra? Mantenho ponto de espera no 4207. Então, 4207. Última 190 para o aeroporto de Recife, autorizado, nível de voo 390, via pêndulo 17, degrau da piscina 0, com primeira curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju, após a colagem da piscina 0, primeira curva à esquerda, controle Salvador 120.8, transponder 5077. Zero, vai seguir o tráfego à frente, ao Eco 90. Seja reduzindo a zona 500. A sua 402 torre na frequência 98.95. 18.34. Azul 500, reporte saiu 366. Quartaral 366, azul 9500. O 162 separa 4.000 pés, autorizado a RNAV a partir de Serra Verde 368. 4.000, autorizado a RNAV a partir do Serra Verde 368, voo 1.162. 5 para o aeroporto de São Paulo, Congonhas. Autorizado via pêndulo 10, o base, o pêndulo 16 após uma após confirmada do plano de voo. Nível de voo 360, subida da El, Leda, Motiva. Pós decolagem da pistola 0, primeira curva à direita. Transponder 5073, controle Salvador 120.8, 3745. Autorizado São Paulo, Congonhas, a Brasil 1-0, por base a Brasil 1-6, após uma pós-roda do plano, 360, da EOL e da Monte, vai decolar a curva direita, transponder 5073 e o controle 2080, 3745. 3745, correto, chame pronto, pushback, deixa eu ver aqui. Tomara. Solo, Salvador, 1-5-5-6, portão 7, pushback, acionamento. 1-5-5-6, aguarde. Assistente. Azul 4082, pista livre, pouso autorizado, vento 150 graus, 119. Aí, pois, Azul 4082. Azul 4207, decolou 43, controle Salvador, 1208. 1208, 4207. Sim. 207, no perfil do Del. Azul 9500, passando o serviço 366. Azul 9500, torre na frequência no 8095. Torre no 8095, azul 9500, obrigado. Azul 4207, que contato radar, que via saída da El para Nijol 320. Sobe via da El 320, 4207. O 1962, dita para 2500. 2500, estou processando. Na aproximação, repassando o CRV 372, QNH 10 no meio. Portal 372, azul 9500. Mais dois minutos no máximo, só aguardar da companhia inicial táxi, tá chegando agora. Obrigado. Então, permanece na escuta do controle, voo 1962. Voo 1962, torre na sequência, no edição 95. 1297. Salvador, muito bom dia, voo 1962. Voo 1962, bom dia, reporte passando Serra Vitor 372, Kinegão no 06. 1-0-6, reporta 372, gol 1-1-6-2. Azul 4082, Salvo 45, olho para a primeira direita, São Salvador 1219. Salvo 1219, Azul 4082. Azul 9500, passou 372, baixar travado e zó. Azul 9500, avistado, povo autorizado, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Sente livre, pouso Azul 9500. 17, com curva esquerda, subida borda, controle Salvador, 120, décima 8, transponder 5076, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta correto, operação número de táxi, 218, décima 95. 1-0-9-4, confirmo somente a alternativa? 1-0-9-4, táxi via Pati 1 no Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-6. Solo, bom dia, Azul 4082. Azul 4082, táxi via Alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa antes do Juliette, 4082. Salvador, Oxalé 62, 3. Oxalé 6203, agora de cobre ali, um minuto. Sarra, ponte 8, calça fora para o no 409, é provável que seria Israel, Mostra. Israel, Leda, Irumi. Obrigado. 1-5-5-6, coordenando que eu pedi solta, guarda bom da companhia, peça retaguarda, após, autorizado, pushback, chame transportar. Primante, vai ser em coordenação com a passagem da aeronave da companhia, inicia 5-5-6. É 356, vou estar 366, disse para o 050. 050, uma coisa que eu quero falar do 050. 350366. Xanair 6203, informação curso Kilo, pronto, cobre. Kilo, pronto, cobre. Xanair 6203, para o aeroporto do Galeão, autorizado via Upper November 857, Mol Sul, nível de voo 360, subida da El, Leda, Irumi, após decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita. Controle Salvador 120.8, transponder 5110, Xanair 6203. Autorizado para Galeão 360, até 98.7, até Monstro, Baio de Aleluia, com peça direita, 208.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Salvador, o 3895, agora estou pronto para fazer estacionamento no 09. Autorizado, chame o táxi, 3895. Autorizado, puxa o acionamento, reporta para o táxi, 3895. Alô, 4082, táxi via Juliette, gate 019. Juliette para o 019, 4083. Zona E, para o 9500. Alô, 9500, via Kilo 4 Romeu, do CAT 3. Kilo 4 Romeu, 3, do 2500. O 1094, confirme. Cheque o rádio, sua transmissão está muito baixa. Torre Salvador, gol 1094. Agora 5x5, autorizado a linha de manter, gol 1094. A Ali mantém após a decolagem, motor 129.400. Isso, 1208. Boa noite, graças. Golo 1162, solo 50, livrar a primeira direita, solo 1219. 219. Solo Salvador, Gol 1162, revelando via Fox Flight na sua. 1162, táxi Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Governando, autorizado a decolar, cintura 40 graus, turno 19. Certo, linda cola, da 10094. Máxima 68, 3 horas e 10, Guarulhos. 3196, desce a Paraná, tipo 060, voo em serve de 366. Serra Vida 366, desce a Paraná, 060, espera uma 8, uma 95, uma boa tarde. Controle de Salvador. Papá Vitor Índia, mande o código para 5051. Gente, mandando o código para 5051, Vitor Índia, conforme o plano de Rosulu, voando na troa de ponte, atendendo inicialmente ao nível 115. Solicita mudança de regras e nível final 110. Modificado a 1352, submatrícula 100, voo Smont, após ponte, Serra Vitor 368 para o procedimento da RNAV. Reposta para descida. Ciente, atende ao 110, voando pro de ponte, após ponte vai voar o Serra Vitor 368, Papa Romeu, passa a Vitor Índia. 1094, controle 1208, bom dia. Bom dia. 790, portão 111, pega para cá. Brasil, agora, na escuta. Segredo para Salvador, confie. O avião da presença vai seguir para o subúrbio, o sobrevoo, atento à área restrita. Vai de Algarão. A 356, deita para 2500, 10 horas, chama 096, autorizado RNAV. Gente, 2500, 1016, autorizado RNAV da 10, 6, Salvador. Bom dia, na 556, direção Índia. Show 370 na saída borda. Saída bomba 370, 1094. Vou alinhar e decolar pistão 10, vento 140 graus 08 nós. Livre alinhar e decolar 10, na 556. 1-1-8, pessoal, nosso escuta 3-2, obrigado, por favor. Como 62, graças a Juliette, gate 10. Juliette, gate 10, 1 no lugar 2. Salvador, bom dia, tá 3895, próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. Romeu, Papa Vitorino, já desça para o nível 050. Quem que desce para o 050, Papa Romeu, Papa Vitorino? Polo Salvador, está 3745-03, busca estacionamento. 3745, autorizado de unidade. Estamos na 3745. Táxi do 1790, 139, aborda Aracaju com 3 horas e 20. Torinho, 2 sócios, eu preparo seu pensamento, curva à direita para o A220, limite radial 250 de Salvador e reduza para 2100 mais. Gente, curvando à direita, magnética 220, limitado pela radial 280 de Salvador, reduzindo para 2109, Papa Romeu, Papa Vitorinha. Solo 3745, se quiser autorizar o voo aqui, a gente aguarda. Gente. Voo 864, passa 215 ao centro de 70. Voo 864, bom dia, sem identificação. Autorizada a chegada a Mário, desce para o nível 070. Autorizada a Mário, 070. Alguma possibilidade, senhor, em qual é a pista 366? 64, mantendo a chegada agora. Vale. 3216, desce para 2510, ajuste no 096. Está autorizado a final da aeronave e repassação do CR Vitor 366. Gente, pronto 366, 12500. É, chama estabilizado o aeronave, está 3216. No meio. Aí fizeram um dia de destaque, bate com 295, zero gol, 790. O solo 3745 após a passagem da aeronave da Gol autorizada, número 3. Afirmativo, coordenando que a equipe de solo aguarda a passagem do Boeing da Gol, que já pode ser em grupo de back. Após autorizar, 3745. Minha 356, eu sou minha torre, 1895. 3895, bom dia, Tere. Oceano é 6356, reporte passando o Serra Vitor 372, quem negar no 096. Vai reportar o Serra Vitor 372, 6356. Após o T1, complexo redução 1909, desça para 4.000 pés de ajuste no 096. Reduzindo para 1909, descendo para 4.000 com ajuste em 1016, Vitorinha. Voo no 790, ponto de espera da 1-0, bom dia. Muito ponto de espera, Gol, bom dia. Mantém ponto de espera 1-0, voo no 790. 6356, passando Serra Victor 372. Oceano 6356, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 129. Livre pouso na 10 para 356, 356 da Oceano. Romeu Papa Vitorim, já vem na produção Habitat 368, desça para 2510, está autorizado ao final da jornada e repasse passando para Habitat 366. Sente para o ano 368, descendo para 2510, autorizado a RNAV para 10, vou cortar a passando o termo Habitat 366, Papa Romeu Papa Vitorim. O 1790 está visual com o Airbus da Avianca, né? Final. Ah, tem mais visual com o Airbus esposa. Após está autorizado a linha de manter pistão na zero. Após Airbus esposa, a linha manter na zero. Ou no 790. Salão 0319, Salão 0319, 6315. Para o Sáquio, Lutão 3745, 173 a bordo, 3 horas e 30, Galeão. Dia 3216, passou o Serrito 3via6, estabilizado Renato 90. 3216, reporte passando Serra Vitor 372, QNH 10 no meio, forma decolagem agora do Boeing da Gol na 10. Sente, vai para o 372, está 3 vezes no meio. Salvador, mais o bom dia, 6351, Xanano, livrou na ponta próxima. O Xanano 6356, táxi via Alfa, Juliette, remota 14 do Pátio 1. Alfa, Juliette, remota 14, Pátio 1, 6356. Bom dia, mantém o ponto de espera, são 3745. Trito 372 estabilizado, só 3216. 3216, agora pista livre, pouso autorizado, vento 160 graus, ano 19. Perigoso, só 3216. Com 1790, do Polo 05, controle Salvador, 1208. 201, bom dia. 1208. 208, bom dia. 209 na frente do Moisés Nebato, Campo. Moisés Nebato. Tá bom. Tuli, bom dia, com 1790, Puca, cruza 1500. 3790, bom dia, contato radar, soltar o nível 390, saída PUCA. 390 PUCA, gol 1790. Controlei Salvador, Papa Romeu, Papa Vitorino, passando o Sierra Vitor 366, estabilizado no RNAV da 10. É Vitorino, deixa minha torre em 1895. Sente torre em 1918, respondo você. Obrigado, Vitorino. Confirme? Portilo, Quebec, formação em curso. Quebec, pronto para cópia. Portilo, Quebec, para Ituberá. 04.510, decola da pistão no 7, curva direita, corredor axé. Restrito inicialmente 1.000 pés, até a liberação do controle. Controle Salvador, 120, decimal 8. Aciona 5120, Vitor Kilo, Quebec. Tio Quebec, confirma, está no pátio 5 e o Tabé? Correio Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Papa Vitor Índia, estabilizado no RNAV da 10, está a 2 milhas do Sierra Vitor 372, baixado travado. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, Papa Vitor Índia, RNAV da 10 no meio. 1016, aguardando Vitor Índia. 32 no mesmo, Paulo 06 direita, 1219, Paulo. Direita 29, boa. 3, 8, 9, 5, chame Recife, 1, 2, 5, 1. Paulo 32 no meio, boa, quebrou. 32, 1 no meio, ataque seria Alfa, Juliette, 06. Alfa, Juliette, 06. Segundo, boa tarde. Boa tarde. Pode visual com o operador nacional da 10. Visual, 3740. Faz o pouso do Learjet e LM mantém o pistão 0. Pode, Learjet e LM mantém a 0, 3740. Então, Vitor Flávio Antônio, está em contato radar a 64 milhas no Oeste de Salvador, voo na Praia de Bolsa e reposta 10 litros. Boa tarde, Vitor Flávio Antônio, Vitor Flávio Antônio. Autorizado, reportará a minha Portão 8. Oi, falando muito. Bom dia, Rua 864, estabilizado aí, nave da 10. Viajou 864, ajuste 10 no meio, continue na próxima aguarde pistaria. 16, com a aproximação, agora do Salibro 864. Vira, deixa o Salatel. Salatel, deixa para o nível de voo 050. A descer 050, deixa o Salatel. Sim, antes do ataque foi Juliette. Sim, Romeu Oscar, são quatro. Oscar, Caru, Morro de São Paulo, número 7, decola da pistão 7, primeira curva à direita, corredor Axé, controle 1208, aciona 0153, pelo Romeu Oscar. Oscar, confirme, UTB? Desde que eu Romeu Oscar, para acionamento táxi, torre no noite, pessoal nosso. Tudo que é acionamento, torre no noite, decimal 95. Isso foi o Quebec, cruzado a acionamento, chame táxi. Já passaram, pode ficar em ingresso. A Vitor Índia mantém antes do Juliette. Tem um tráfego que vai iniciar o táxi agora no Patio. Táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 6. Firme, para o sol. Oscar, Mike Delta. Pronto, corre. Oscar Mike Delta, volatil, número 10 autorizado, decolada pista no 7, curva à direita. Controle 120, decimal 8, aciona 5101, Oscar Mike Delta. Quando modifica o transponder para 0126, Oscar Mike Delta. Já possui o CLT? Oscar Mike Delta, para acionamento e-táxi, chame a torre 18, decimal 95. A Vitor Índia, visual com Airbus da Bianca no táxi. Após a passagem do tráfego, ingressa via Juliette, táxi via Pátio Uno, Lima e Mike. Na Quebec, chama para o cruzamento da opção 7. Motiva? 245 vai ler da guarda motiva. 1864, táxi via Alfa, Juliette, gate 5. Alfa, cidade por 5. 864. Mike Delta, autorizado o treinamento de táxi. Vitor Kilo, Quebec, decolagem autorizada, pista 17, vento no 40 graus e 1 nós. Mais bom dia, Sani, identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 050. 050 na Mário, vou na Mário. Boa tarde, contato radar, escutar o nível 360, saio do dial. 360, saio do dial, 3213. Eu saio até o voo autorizado 4.000 pés, ajuste, 1.06. 4.000 pés, 1.06, ajuste, Vitor, escala, hotel. Fica atento ao próprio do Vitor Filho Quebec, 1PA32, começando agora 110, passando para o de Capuã, prosseguindo no sentido para da Barra. Já tem esse prazo, ganha 9 igual, guardião. Vitor Filho Quebec? Escuta. Como próximo helicóptero está próximo do... através do próximo, tendo 110, sentido para o de Capuã. Obrigado. Boa, Leda, hoje é 6213. 6213, autorizado Leda, fase 201. Leda, 201. Fase 101, chame a torre, 1895. 3895, visão ao contrato do guardião. Salvador, Guardião, 01. Está autorizado direto para o para 2500, direto de...